Na Antena Web não pode perder uma das mais importantes contagens decrescentes. Top 30 das gravações mais incríveis do mundo. É o resultado de uma recolha musical de arquivos sonoros desde 1860 e que reúne os 30 arquivos mais capazes de o surpreender. Músicas e outros arquivos sonoros estão presentes nesta compilação, neste Top 30 que a Antena Web leva a cabo. Nos dias 13, 20 e 27 de março, no programa Sonoplastia, aos sábados às 15 horas, Top 30, de 10 em 10, aqui e só aqui, na sua Antena Web. Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Na Antena Web também existe espaço para os sucessos de antigamente. Aos sábados, pelas 19 horas, J. Salvador é o locutor de serviço no programa Favorites, que não deixa esquecer os sucessos de outros tempos. Faça connosco mais uma viagem no tempo, às 19 horas aos sábados. Favorites, na Antena Web. Aos sábados, na Antena Web, levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão, na Antena Web. A Antena Web dá-te música. Música. I got my mind set on you. E mais música. Muito boa tarde, ouvintes da Antena Web. Cá está o Alex para mais um batido musical. Mais uma semana que passou e vocês estiveram à espera destas músicas, deste programa, deste batido. Hoje, dia de primavera. E eu cá continuo com o meu catarro. Mas hoje é dia de primavera, dia 20 de março. Hoje, sábado. E continuamos num batido musical, hoje um bocadinho mais tropical. Já que aquece o tempo, já que muda a estação do ano, vamos hoje então apresentar aqui algumas músicas um pouco mais quentes, um pouco mais descontraídas e que fazem mexer mais as pessoas. Aqui no batido musical com o Alex, ninguém para. Toda a gente dança. Desde os mais pequeninhos até aos mais velhinhos. Desde os 18 aos 99 anos. Desde o 1 aos 100, toda a gente dança. Até aqueles bebezinhos de fralda dançam comigo. Portanto, caros ouvintes, fique com uma hora e meia de música seguida. Claro, interrompida pelas falas do chato do Alex. Mas fique com elas e delicie-se durante esta tarde de sábado. Para começar, vamos ouvir quem? Robbie Williams. Sim, senhora, Robbie Williams com Bodies para vocês. Começando aqui na Antena Web, o matido musical. E não se esqueça, sintonize-se. God gave me the sunshine, then showed me my lifeline. I was told it was all mine, then I got laid on a ley line. What a day, and your Jesus really died for me. eternity. One day, and your Jesus really died for me. I guess Jesus really tried for me. Bodies in the Bodhi tree, bodies making chemistry. Bodies on my family, bodies in the way of me. Bodies in the cemetery, and that's the way it's gonna be. All we've ever wanted is to look good naked. Hope that someone can take it. God save me, rejection from my reflection. I want perfection. For the rapture, cause it's strange, you're getting stranger, and everything's contagious. It's the modern middle ages, all day, every day. And if Jesus really died for me, then Jesus really tried for me. Bodies in the Bodhi tree, bodies making chemistry. Bodies on my family, bodies in the way of me. Bodies in the cemetery, and that's the way it's gonna be. All we've ever wanted is to look good naked. Hope that someone can take it. God save me, rejection from my reflection. I want perfection. Acabámos de ouvir Robbie Williams com Bodies. Bodies, segundo parece, quer dizer corpos. Então acabámos de ouvir Robbie Williams com os corpos. Assim, falando um bocado mais português, porque aqui o que importa é falar português. Nós estamos em Portugal, caros ouvintes. Muito bem. Seguindo na nossa lista musical, vamos ter a seguir Britney Spears. A princesa da pop de novo regressa ao nosso programa. Agora, com uma música um pouquinho mais, ou mais tocada, ou mais conhecida do que aquela que tocou na última vez que falámos dela. Vamos ouvir Britney Spears com Womanizer. Parece que é mulherização. Portanto, deixem a mulher dominar, porque é o ser mais lindo cá no mundo. Um beijinho para todas as mulheres, principalmente para a minha. E fiquem com Britney Spears a rodar aqui na Antena Web, que é a sua rádio de eleição. Womanizer para vocês a partir de agora. Superstar, where you from? How's it going? I know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are. What you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up. Baby, you got all the puppets with the strings up. Baking like a good one, but I call them like I see them. I know what you are. What you are, baby. Womanizer, woman, womanizer, you're a woman. guess when you have one too many makes it hard, it could be easy. Who you are, that's just who you are, baby. Lollipop, must mistake me, you're the sucker to think that I will be a victim, not another. Say it, play it how you want it, but no way, I'm never gonna fall for you. Never you, baby. Já lá vai Britney Spears. Apanhou o avião diretamente para os Estados Unidos, onde supostamente deverá ter um jantar ou um almoço lá com algum fã, e ela disse que depois cá voltaria outro dia quando pudesse. Bem, a seguir vamos ter Kelly Clarkson. Não vou dizer o nome da música, porque eu aposto que vocês estão a pensar numa música que não é esta, que é muito famosa da Kelly Clarkson. Mas nós aqui na Antena Web o que queremos é surpreendê-lo. Portanto, vai ver que não é essa música que está a pensar da Kelly Clarkson. Vai ser surpresa. Aproveito também para dizer que ainda não recebi nenhuma sugestão de ninguém a pedir músicas para dedicar. Deixo de novo outra vez a informação. Venham ao nosso site, dediquem a música a quem quiserem e pela voz do Alex essa música é entregue. Mais depressa que pelos correios, pelos CTT ou até por aqueles correios urgentes, os VRBs. Portanto, caro ouvinte, siga o meu conselho e surpreenda a pessoa que ama. Aqui na Antena Web somos um cupido ao seu serviço. Sintonize-se! That doesn't always Acabámos de ouvir Kelly Clarkson. Espero que tenha gostado da surpresa, porque aposto que vocês estavam à espera do Because of You. Mas como não foi, de certeza que ficaram bem surpreendidas. A seguir temos mais uma surpresa, porque eu não vou dizer qual é o nome da música, mas só vou dizer qual é o nome da cantora. Aliás, nem vou dizer. Eu vou lançar mais um desafio em direto. Quero que vocês, caros ouvintes, ouçam a pessoa que vai tocar a seguir. Vou-lhes dar uma pista, é uma mulher e é britânica. E quero que todos vocês, ou pelo menos aqueles que entenderem fazê-lo, que venham ao nosso site dizer quem foi a cantora que ouviram aqui na Antena Web este sábado e que o Alex não disse o nome. É mais um desafio para ver, para testar a atenção dos nossos ouvintes. Porque eu sei que vocês estão completamente atentos a mim e à Antena Web. Mas de vez em quando também sabe bem assim um desafiozinho. Portanto, ouçam, agarrem-se ao teclado, pesquisem e vão ver que de certeza absoluta vão encontrar esta cantora. Nós aqui esperamos respostas. Portanto, sintonize-se e visite-nos. And you render my condition, though improbable, it's not impossible for a love that can be unstoppable. But a fine line's between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, every day situations, they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwine our life forces and now we're unified. We would just be friends. Things will never be the same again. It's just the beginning, it's not the end. Things will never be the same again. It's not a secret anymore. Now we've opened up the door. Starting tonight and from now on, we'll never, never be the same again. Things will never be the same again. E já lá vai a cantora Mistério. Quem seria? Quem seria? Estamos à espera que vocês digam, caros ouvintes. Bem, a seguir vamos ter uma música assim um pouco mais mexidinha, mas uma música em espanhol. Nós já ouvimos este artista a semana passada. Não é muito conhecido aqui pelas bandas europeias e talvez pelo Japão e assim, mas é muito conhecido no continente americano. E nós já fizemos o favor de o divulgar. Aqui na Europa, ele entrou via Antena Web, pelo menos aqui para quem não conhece em Portugal, e portanto é um exclusivo, pelo menos para já, as suas músicas aqui na Antena Web. Portanto, vamos ter Ricardo Montaner e hoje vamos ter o Cidadão Enmascarado. Ou seja, traduzindo para português, é um cidadão que anda sempre mascarado. Mas não é mascarado em termos de máscaras. É mascarado em termos de comportamentos. Há muitos assim por aí. Portanto, sintonize-se, ouça e delicie-se com a música aqui na sua Antena Web. La moralidad, ciudadano enmascarado. tus hijos eres algo ejemplar. Dales un poco a tu bar. Eo, eo. La otra noche salí a pasear por ahí, ocupado en una disco se ve a una chica delgada y bastante agraciada, alergia en su nariz. Hasta el fondo quería beber, hasta el fondo quería caer. Ciudadano enmascarado, has creado un imperio devastando la moralidad. Ciudadano enmascarado, ante tus hijos eres algo ejemplar. Vamos descer um bocadinho, mas só um bocadinho, na nossa era. Vamos mais ou menos à altura de 1980, por aí. Andar por perto disso. E vamos falar de quem? Vamos falar de um grupo, eu acho que é sueco, se não me engano. Se não é sueco, anda por aí. É escandinavo. É um grupo que deliciou toda a gente. Segundo o que eu tenho percebido, porque eu não sou muito entendido nesse grupo, até porque não era do meu tempo, eles parece que foram um grande sucesso num festival da canção, ou num festival da Eurovisão, ou uma coisa assim de género. Portanto, depois desse sucesso, eles lançaram vários discos, porque na altura ainda eram os discos, aqueles discos grandes, pretos, que hoje em dia os DJs usam para fazer aqueles barulhos todos bonitos. Portanto, quem são? Veja se conhece. O grupo ABBA. Os ABBA vão cantar aqui na Antena Web para vocês com Dancing Queen. E dancem, rainhas, porque vocês, mulheres, são as rainhas deste mundo. Dancem e dancem ao som da Antena Web. Porque a Antena Web não é uma rádio totalista, nem uma rádio que se esquece das pessoas. A Antena Web lembra-se dos homens e lembra-se das mulheres. Mas neste caso lembra-se um pouco mais das mulheres, porque elas fazem um árduo trabalho em aturar-nos. E têm que ser homenageadas por isso, porque sinceramente não é fácil muitas vezes aturar um homem, por muito bom que ele seja. Portanto, sintonize-se, caro ouvinte da Antena Web, e ouça a nossa música. Yeah. Muito bem, amigos. Já lá vai o Grupo ABBA. Os antiguinhos Grupo ABBA. E a seguir, quem é que vamos ter? Eu, pelo menos, conheço uma pessoa que vai adorar esta música. E como uma, conheço também bastantes, que de certeza absoluta que vão adorar. Vamos ter uma banda que... pronto, que anda um pouco esquecida. Mas que não pode ser esquecida de maneira nenhuma. Eles são, se não me engano, mais de que dois rapazes. Eles devem ser para aí uns 4 ou 5 rapazes. É tudo rapazes, é tudo gente boa. São os Backstreet Boys. E vão cantar para vocês, aqui na Antena Web, um dos êxitos do tempo em que toda a gente dançava a música deles. É o Everybody. Lembra-se? Já tem teias de aranha, não é? Eu não sei porque é que eles andam um pouco desaparecidos. Mas aposto a que, quando eles entrarem em força, vão ser de novo um sucesso. E a seguir, não perca a nossa língua a tocar. Pelo menos mais duas músicas da nossa língua. Portanto, Everybody, dos Backstreet Boys, a tocar a partir de agora para você. Sintonize-se. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Backstreet's back, alright. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Do fim de semana, viaje confortavelmente no Expresso. domingos, das 20 às 21 horas, com Diamantino Teixeira Expresso, aqui mesmo, na Antena Web. Às quintas-feiras, dê meia volta no tempo com a Rádio Antena Web. Entre as 18 e as 18h30, Carlos Bonaparte traz-lhe sucessos de outros tempos. Uma forma diferente de finalizar a tarde. Meia rotação. Às quintas-feiras, entre as 18 e as 18h30, só aqui, na sua Antena Web. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, boa tarde. Eu sou a Tatiana e estou a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web. Sintoniza-te. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Catarina. Estou agorinha mesmo, ouvindo a Antena Web. Obrigado. Antena Web. Sintoniza-te. E já lá vão os Becks, os Backstreet Boys. E agora vamos dar início à música portuguesa. Algumas músicas portuguesas. Vamos começar também com uma banda. Uma banda que tem um nome bonito e, por acaso, as músicas também são muito mexidas. São muito bonitas. Foi uma banda que dominou muito tempo os discos de platina e dominou muito tempo os tops nacionais. No Brasil, eles também fizeram algum sucesso quando foram ao Brasil. Por cá, eles arrasaram completamente. Não são os de arrasar, não. Alguém se lembra do Gato, por exemplo? Pronto. O Gato faz parte desta banda, portanto são os Milênio. E a música que vai ouvir é Meu Universo És Tu. Portanto, para quem é o meu universo, um grande beijinho. Para os universos das pessoas, dediquem aqui na Antena Web e eu farei questão de dizer aqui na rádio, como acabei de dizer já algumas vezes, e de dedicar essa música ou a dedicatória que vocês escreverem, de a ler à pessoa em concreto. Portanto, caro ouvinte, ouça e delicie-se. Meu universo és tu, minha razão de viver. Tu és o raio de luz que sustenta o meu ser. Habituei-me no teu jeito de ser, caso raro. já lá vão os milénios e continuamos na mesma com música portuguesa. Alguém conhece os Perfume? Não, não é aqueles perfumes que se compram no hipermercado. É a banda Perfume. E toda a gente sabe que eles fizeram um dueto com o Rui Veloso. Digamos que foi alguma coisa magistral. Foi mesmo bom. E a música que eles... Pronto, que os celebrizou é o Intervalo. Nós não vamos fazer intervalo. Nós vamos andar seguidinho. Porque aqui o que importa é você ouvir, música. Desculpe lá o engasgamento. Porque eu ainda não ganhei ritmo nisto. Eu sou assim um maçarico. Aqui o que importa é que você ouça música. E que você ande, dance. Que você desenferruje os ossos. Que você faça ginástica. Que corra no tapete. Que cavalgue na bicicleta. Que faça musculação. Ou som da Antena Web. Nós proporcionamos som e qualidade para você pôr o mundo ao contrário. Portanto, Intervalo com Rui Veloso e os Perfume aqui na Antena Web. Sintonize-se. Acabamos de ouvir essa dupla, Rui Veloso e a banda Perfume, com intervalo. A seguir, vamos ter uma música que toda a gente conheceu de certeza. Esta música correu o mundo. Esta música tocou forte nas pessoas. Não é que seja propriamente muito linda, mas tem um ritmo fantástico. Tem um ritmo contagiante. Vamos ter quem? Vamos ter Los del Rio. Alguém conhece? Pronto, de certeza absoluta que se calhar não conhecem a dupla, porque são dois homens que cantam esta música. Mas o nome de certeza que conhecem. Isso não perdoo. A música é Macarena. E agora, vejam lá se não conhecem isto. Baila tu cuerpo alegria Macarena, que tu cuerpo es para dar alegria e coisa buena. Estão lembrados? Claro que na voz de quem sabe cantar sai sempre melhor. Portanto, ouça. Não nos abandone, porque você é a nossa razão de existir, caro ouvinte. Sintonize-se. Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. ¡Ay! Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. ¡Ay! Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Come and find me, my name is Macarena. Always at the party con las chicas que están buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Y ahora cuidado. Cuidado, cuidado, olhe para o chão, olhe para as paredes, olhe para tudo o que é sítio. Nem por um minuto baixa a guarda. Porque o que vem a seguir digamos que faz arrepiar. O nome deste de quem canta esta música faz arrepiar toda a gente. São os Scorpions, que traduzido quer dizer escorpião, e o escorpião é muito venenoso. Eles, por acaso, contagiam, eles envenenam, mas não envenenam para uma pessoa ficar a morrer. Agora, deixe-se levar por este veneno, por este encantamento dos escorpiões, ou dos Scorpions, e delicie-se com esta música, da qual eu também não vou dizer o nome, porque eu aposto que vocês conhecem. E se não conhecerem, vocês vão adorar, de certeza absoluta. Portanto, a Antena Web, na fila da frente, na faixa da frente, onde há o para-choques do carro, porque nós somos pioneiros em tudo. Ouça e delicie-se connosco. Thank you. já lá vão os escorpiões. Estão a ver? Ninguém ficou envenenado. Ficaram, foram todos possuídos a dançar esta música. A seguir temos mais música portuguesa. Exatamente. Vamos ter um jovem. Um jovem que saiu de uma novela. Uma novela chamada Morangos com Açúcar. Não vou dizer a estação que a faz, mas posso dizer o nome, porque o nome é de um grande artista. Se não me engano, ele é o Fernando Fernandes. Mas é mais conhecido por FF. E a música que nos traz é algo que toca assim mesmo profundamente. É algo espetacular mesmo. Depois de ouvir esta música, aposto que toda a gente ganha energia para enfrentar as feras do dia-a-dia. Hoje que é fim de semana, que estamos todos a recuperar forças, espero que vocês fiquem contagiados por esta música e que a semana que vem seja vitórias e mais vitórias para vocês todos, os caros ouvintes da Antena Web e aqueles que ainda não são também, mas que de certeza absoluta vão passar a ser. Portanto, tudo o que quero de FF aqui na Antena Web, onde você ouve, ouve e ouve, dança, dança e dança e nunca mais lhe acaba a energia. Sintonize-se! Sei que falta muita coisa para ver, o mundo inteiro a descobrir. Ninguém me pode impedir. Mil e uma aventuras ou mais, ser o dono do mundo talvez, sempre eu quiser, pois eu sei que querer é o truque para ter tudo o que quero, para poder ser feliz. Tudo o que quero é o que sempre quis, é poder abraçar o mundo nos meus braços. É vai o FF, caros ouvintes da Antena Web. E a seguir o que é que vamos ter? Vamos ter de novo um grupo feminino, completamente feminino. Vamos ter as Pussycat Dolls, mais umas americanas de sucesso. Bem, o sucesso delas não é só pela música. A música não é que seja feia, porque a música é bonita, mas elas também dão muito espetáculo, também gostam de se produzir e dão muito espetáculo, e isso também cativa muito público. Portanto, com toda a qualidade que lhes é destinada, Pussycat Dolls, com I Don't Need a Man. E se elas dizem que não precisam de homens, as outras mulheres em princípio também não precisarão dos homens. a não ser homens bondosos. Portanto, homens como eu, vamos nos portar bem com as caras metadas que temos ao lado. Vamos pedir-lhes desculpa por algumas coisas que tivéssemos feito de mal. Todos temos sempre que pedir desculpa por alguma coisa. Eu aproveito e peço. Eu reconheço que às vezes erro. E vocês, de certeza absoluta, que também já erraram. Ou de certeza absoluta que, se não erraram, poderão vir a errar. Antes de errar, pensem duas vezes. Porque mesmo que sem intenção, podemos magoar as pessoas que amamos. E depois de errar, sejam humildes e peçam desculpa. Porque nós temos que viver, principalmente com as pessoas que amamos, temos que viver em grande harmonia. E com a outra, com o resto da sociedade também. Portanto, aqui a Antena Web a dar uma liçãozinha de moral num programa musical que pretende ser muito animado. Mas de vez em quando também faz falta. Sintonize-se! Está passada mais uma hora e meia de música comigo, mais um sábado aqui com o Alex e com o Batido Musical. Mais uma vez tenho que me despedir, caros ouvintes. Digamos que é a parte mais difícil deste programa. Não é a parte de começar, nem é a parte de fazer. É a parte da despedida. E eu adoro trabalhar com vocês e trabalhar para vocês. E espero que vocês adorem ouvir-me também. Portanto, desculpem se eu for chato. Ou desculpem se eu às vezes me engasgo, ou por causa desta tosse. Isto também já é imagem de marca, a tosse. Portanto, caros ouvintes da Antena Web, mais uma vez, uma excelente semana para vocês todos. Muitas vitórias, muitos sucessos, muita sorte para vocês. Quem vai na estrada hoje, amanhã e todo o resto da semana, por favor, tenha prudência. Conduza com prudência. Respeite os limites de velocidade, vá atento e não beba. Quem fica em casa ou quem não precisa de apanhar transportes, de toda a maneira, vá atento também. Porque todos precisamos ter atenção. Vamos ser amigos todos uns dos outros. E principalmente, vamos todos ouvir a Antena Web. Beijinhos para todas as crianças, para todas as mulheres e grandes abraços para todos os homens que nos ouvem e aqueles que futuramente nos irão ouvir, porque de certeza absoluta que nós vamos ser a melhor rádio do mundo. Já somos, o que é que ainda nem toda a gente nos conhece. Um abraço para todo o mundo mesmo, desde os Estados Unidos até a Austrália, desde o Japão até o Brasil, desde Portugal à Espanha. Faltava a parte do meio do mundo. Agora a seguir vamos deixar-lhe Lady Gaga com Paparazzi. Por favor, caro ouvinte, visite-nos, diga de sua justiça, corresponda ao desafio que nós lhe colocamos, ou eu lhe coloquei aqui no batido musical, e assista a outros programas da Antena Web que durante a semana rodam para você. Portanto, caro ouvinte, deixe-se ficar com a Antena Web e tenha um excelente resto de sábado e uma excelente primavera. Muito obrigado. Até para a semana. That picture of you is so magical. We'd be so fantastical. Leather and jeans, garage glamorous. Not sure what it means, but this photo of us, it don't have a price. Ready for those flashing lights. Cause you know that baby I'm your biggest fan. I'm following. para tudo. Sente-se e descontraia. Começa agora Batido Musical com Alexander.